Eu sou José Evangelista, jornalista do blog do Evangelista, e vou fazer aqui uma entrevista com uma pessoa do Impacto Sertão Livre. Olá, pessoal de Paulistana. Aqui é a Dani do Livres. Eu estou aqui à frente do projeto Impacto Sertão Livre, que é um dos nossos projetos que nós estamos trazendo para Paulistana nessa 15ª edição. E estou muito feliz da gente estar aqui conversar com vocês um pouquinho sobre o que vai ser feito na cidade nesses dias. Aos nossos anunciantes, Servitec Contabilidade, Cerâmica Construfácil, Gráfica Isídio, RCM Construções, Mega System, Hotel Paulistano, CDI Clínica Diagnóstico por Imagem, Hospital e Maternidade Petronila, Real Crédito, Zacarias Lanches, Gilvan Góes Academia, Madeireira Ferreira, Posto Mateus. A gente vê assim que o impacto ele é muito assim, vocês fazem algo assim descentralizado, né? São várias turmas, dividem em grupos, não é isso? Por que que vocês assim é difícil administrar tantos grupos assim? Porque se fosse mais centralizado seria mais fácil, né? Então é um pouco difícil. Como que a gente faz, né? A gente, com o Impacto, a gente reúne voluntários de todo o Brasil, de acordo com os seus talentos, com os seus conhecimentos, com a vontade de servir das pessoas. E desde o início a gente procurou atender algumas áreas que a gente entendia que eram pilares fundamentais para que o projeto obtivesse sucesso. Um é o relacionamento com as pessoas da cidade, e isso a gente realiza através de visitas, né? O outro é a área da saúde, que a gente vê que a maioria do Nordeste, não só o Piauí, tem uma demanda reprimida muito grande, né, por atendimentos de saúde multidisciplinares. Como a gente tinha muitos amigos médicos que tinham interesse de participar, a gente viu que isso era uma oportunidade de ajudar as cidades onde a gente vai. E a outra área é a área de crianças. Por quê? A área de crianças, ela é fundamental, é a formação das novas gerações, é uma área que a gente utiliza tecnologias sociais, metodologias pedagógicas para trazer para crianças valores, uma educação mais formal, trabalhar respeito, carinho, obediência aos pais. Então a gente vem com várias técnicas para trabalhar com as crianças de uma forma recreativa saudável. Então, seria. Aqui porque tem, ó. Lá vocês divulgam oportunidade, esperança, alegria, transformação do sertão. Sim. Então é mais ou menos isso que você está falando aí, né? Isso, através desses três pilares que a gente trabalha, de relacionamento por visitas, os atendimentos de saúde e as crianças, a gente trabalha esse contexto de uma cultura de esperança nas cidades, né? A gente procura atender, alcançar a todos, e a gente trabalha a questão da cultura e do lazer com os eventos noturnos, que são abertos ao público. A gente convida todo mundo para participar, porque é muito alegre, muito divertido. Tem atividades com as crianças, tem dança, tem teatro, tem música, tem mensagens. É muito bacana, é uma proposta muito diferente. A gente traz muitos convidados, traz músicos de fora, para que as pessoas possam ter acesso a um evento diferente, né? A um novo conhecimento, uma nova oportunidade. E assim, como está sendo em Paulistano a logística? Como é que as pessoas estão recebendo vocês? Olha, a gente teve um acolhimento muito grande em Paulistana, as pessoas foram muito receptivas, estão sendo. Nós esperamos que durante esses dias elas sejam ainda mais, elas estejam abertas para receber o nosso carinho, o nosso abraço, as nossas visitas, a nossa equipe. Né? As nossas equipes, elas vão para os atendimentos de saúde, mas elas também vão visitar as casas. A nossa equipe vai estar com o trabalho junto com as crianças aqui na Escola Lucinete Santana Silva, para os pais poderem trazer as crianças para se divertir mesmo. Vai ter festa, tem lanchinho, tem um monte de atividades com vários tios para poder estarem com as crianças fazendo, desenvolvendo esse trabalho. Nós temos cursos profissionalizantes que bem rápido começaram as inscrições, as vagas já se esgotaram. Temos acho que quase 300 pessoas de Paulistana inscritas, né? Os cursos vão estar acontecendo aqui também na Lucinete Santana. São três cursos profissionalizantes. A gente está com oficinas de artesanato, que são oficinas criativas, que vão acontecer na escola Frei Henrique, lá em cima, né, no centro. E lá as pessoas não precisam de fazer inscrição, elas podem chegar e participar. Né? Vem pessoas de fora trazendo essas oficinas, é muito bacana, é uma experiência muito diferenciada, né? E aí tem os shows que a gente convida todo mundo para participar, que é uma grande festa, é um grande evento, né? Todos os dias nós vamos ter, menos no domingo, porque nós vamos visitar as igrejas da cidade, nós vamos interagir com as pessoas, participar com elas dos momentos delas de fé. E é isso, né? A pessoal da cidade está recebendo a gente muito bem, o apoio do governo está sendo fundamental. Por quê? Porque a prefeitura nos abraçou, a prefeitura abriu as portas da cidade para a gente vir e estar aqui, né? A Secretaria de Saúde liberou toda a estrutura dela para a gente utilizar, os profissionais, as enfermeiras. Hoje eu tive uma reunião lindíssima com elas, todas estão dedicadas a mobilizar os seus agentes de saúde, a mobilizar as comunidades para a gente dar os atendimentos. A Secretaria de Educação, que liberou para a gente o uso das escolas, que é muito importante, todos os nossos voluntários ficam nas escolas, eles liberaram para a gente ir para as comunidades rurais, utilizando os ônibus deles para fazer as visitas. Então é assim, a gente está vendo como que a cidade nos recebeu, como que a cidade se engajou, como a cidade colocou tudo que vocês têm à disposição do projeto. Então nós estamos muito felizes. Quase tudo que vai acontecer na cidade vai acontecer no interior, menos os shows, né? Isso. Nós vamos ter tanto no interior quanto aqui na cidade. Então a distribuição das UBSs, ela acontece na cidade, e os atendimentos de saúde também vão ser no interior. Como as UBSs estão em reforma, a gente vai atender nas escolas e na estrutura que tiver. A gente brincou, né? Eu brinquei com as meninas que se tiver uma árvore, se tiver uma garagem de um vizinho com uma mesinha de plástico, ali nós vamos atender, vamos fazer tudo que a gente puder que tiver ao nosso alcance. A atividade com as crianças vai ser aqui, na Lucinete Santana. Vai sempre uma equipe, um trio de crianças conosco para as comunidades rurais. Então vai ter atividade na comunidade rural, mas o centro, o foco do trabalho com as crianças é aqui. Os cursos profissionalizantes também são aqui. Os eventos noturnos também estão no centro da cidade. As visitas vão acontecer em todos os lugares. A gente tem dias, né, que as equipes vão ir por bairros. Então cada dia as equipes vão estar num lugar. Vão percorrer as ruas. Isso, vão percorrer as ruas, os bairros e os povoados. Eu passei lá na base. Aí eu fiz uma foto lá. Isso. Então, sobre a base lá, o que vai ter lá? Vai morar um pessoal lá? Vai? Não, ali vai ser o nosso escritório operacional. Ali é onde a gente vai se reunir com as pessoas, com os parceiros, vamos ter reunião de trabalho, onde a equipe vai trabalhar. Hoje nós estamos com 4 pessoas que vão ficar aqui já, que já vieram, e vão continuar trabalhando, dando continuidade a esse trabalho que a gente starta com impacto e que é contínuo. Por quê? Porque a gente tem a demanda do Mais Água, de comunidades onde já receberam o projeto serem acompanhadas, onde a gente já passou com impacto, comunidades que a gente precisa de voltar, e aqui em Paulistana vai ter um trabalho fixo, né, que a equipe vai estar desenvolvendo, e indo para o sertão mesmo para ver novas cidades para receber o projeto, novas comunidades que precisam de acesso à água potável. Então por isso que a equipe vai trabalhar aqui, eles vão morar aqui, não é ali onde você viu, ali é o escritório de trabalho mesmo. E assim, o que mais atrai mesmo os voluntários? O que mais atrai os voluntários é a oportunidade de servir, de fazer o bem a uma pessoa que eles nem conhecem, mas que eles sabem que tem necessidade. É muito importante o projeto, porque para quem vem é uma grande experiência, e para quem está aqui é uma experiência diferente também. Então a gente brinca que o impacto, ele é um trabalho para dentro e para fora. A gente trabalha internamente os voluntários, porque eles vivem uma nova realidade que eles não fazem ideia. Eles vêm de cidade grande, de lugares, eles veem reportagens, mas eles nunca viveram isso aqui. Ah, eles querem vivenciar aquilo que eles não vivenciaram. Que eles nunca vivenciaram. Inclusive, essa oportunidade de relacionamento, porque o piauiense é uma pessoa muito receptiva. Então, é um choque cultural, sim. Lá em São Paulo, você não conversa com ninguém, está naquelas paredes, você só trabalha. Chegar aqui, eles andam a pé pelas ruas, sem medo. Mas por que o Piauí? O Piauí, a gente veio porque o Juliano Son, quando esteve aqui em 2012, ele foi convidado por missionários e ele ficou encantado, e ele também viu a questão da necessidade social, econômica, espiritual. E na época a gente já trabalhava só com acolhimento, né, de crianças em São Paulo, E a juíza conversou com ele sobre a grande necessidade de acolhimento de crianças que existia aqui no Piauí. Então, ele ficou muito comovido, ele começou a orar a Deus, pediu uma direção, e Deus falou que era para ele vir para cá. Que aqui é o lugar onde ele deveria atuar. Hoje tem vários projetos no Piauí, mas em 2012, quando o Juliano veio, não tinha ninguém. Então, a gente acredita que, através do Juliano, Deus trouxe visibilidade para que outras organizações sociais também viessem para cá fazer um lindo trabalho, desenvolver cada uma na sua expertise, no seu conhecimento, mas que foram inspiradas pelo trabalho que a gente fez. Né? Hoje a gente vê que a gente tem muitos parceiros que às vezes nos procuram e falam, a gente quer fazer um trabalho no Piauí, a gente pode ir com vocês? Porque as pessoas não sabiam conversar com o sertanejo. Uma pessoa entrou em contato comigo do Rio de Janeiro dizendo que ia participar e que vinha. Eu não sei se essa pessoa está por aqui. Isso. E até me passou o contato do Raul. Aí eu falei com o Raul, encontrei Raul no... Ele estava lá na casa do prefeito. Aí eu disse... Não, vou... Aí eles, pelo o crachá, eu disse... Ah. Eu acho que alguém entrou em contato comigo. Aí eu falei com a pessoa e disse, olha, eu te vi aqui agora. Aí o Raul estava lá dentro, né? Dentro da casa do prefeito, aí ele não tinha me visto pessoalmente ainda, uhum. Depois foi que ele me viu. Aí ele disse, olha, essa pessoa que te passou o meu telefone, eu não conheço ele, eu falo com ele por telefone, ele quer vir, ele parece que mora no Rio de Janeiro, e ele queria vir, aí eu não sei se deu certo. É interessante porque a gente costuma ter voluntários de quase todo o Brasil. A edição passada a gente só não teve do Rio Grande do Norte. Essa edição também, depois eu vou levantar os dados, a gente tem pessoas de quase todo o país que vêm, que se dispõem a vir, que pagam inscrição, que pagam as passagens delas, que investem para ter essa experiência de amor com as pessoas da cidade. Né? A gente vê, a gente tem visto milagres, na verdade, em todas essas edições, né? Porque a gente vê que quando há uma unidade, há um só propósito, que é o de servir, que é o de fazer o bem, que é o de atender a necessidade das pessoas, os milagres acontecem, né? Muitas vezes eu vejo um médico atender 80 pacientes. As pessoas falam assim, como assim? Não tem como. Bom, mas acontece, né? Quando a gente teve uma experiência na Serra do Inácio, quando a gente foi em Curral Novo, a gente foi levar cestas básicas para lá, e eles tinham falado assim pra gente que eram 25 famílias. Então, a gente preparou tudo para atender 25 famílias. Quando eu cheguei lá, que eu cheguei de carro antes do ônibus, que estava subindo com as cestas básicas, primeira triagem que eu fiz assim, deu 50 e poucas famílias. Eu fiquei desesperada. Falei, Deus, não vai dar. E aí, quando a gente começou a rodar, deu muito mais. E aí, eu ia, né, falava, gente, peraí, vamos redividir isso aqui, vamos ver por casa. Mas as casas tinham 10, 12 pessoas. Como que você dá uma cesta básica? Né? E a gente pensando na conta de 25, a gente já tinha programado 4 grandes cestas com fardo de leite de caixinha, né? Porque o pessoal queria dar leite em pó. Eu falei, gente, eles não têm água. Né? Você não pode dar leite em pó. E redes, porque lá faz muito frio, eles não tinham onde dormir e ainda tinha questão do frio. Então aquelas redes grossas, né, que ajudariam a tampar o frio. E a gente começou a distribuir, eu ia contando as cestas, aí eu via mais casas aonde a gente ia passando. Eu falei, nossa, e como que eu deixava uma família sem receber? E aí o motorista olhava para mim assim do ônibus e ele falava, doutora, onde que é a senhora? Eu não sou doutora, viu gente, mas é porque eles são muito simpáticos, muito gentis, né? Ele falava, doutora, onde que é para ir? A senhora vai para frente? Eu falava com ele assim, vamos. E aí eu falava com a equipe, gente, conta as cestas aí no ônibus. Aí eles contavam. E aí eu tenho até a prova, eu tenho o meu crachá da edição, onde eu tinha anotado as casas. Isso foi após a edição de Betânia. E, sim, foi em Curral Novo. Ah, Curral Novo, essa. Isso, foi em 2017. Aí eu olhava e eu falava, não. Aí os meninos contavam a cesta, eu falava, não, gente, não tem jeito. Eu entreguei aqui, já tem tantas. Não, tem tantas. Eu falava, não, conta de novo pra eu ver. Eles contavam. E cada vez o número dava maior. Eu creio, né, eu tenho essa fé, que Deus multiplicou as cestas. Porque eu atendi 63 famílias. E muitas delas eu entreguei 2, 3 cestas. Se antes eu tinha uma conta para 25. E Deus falou comigo lá, para de contar, que enquanto tiver necessidade, eu vou suprir. Aí eu falei, vamos embora, vamos passando, onde tiver necessidade, nós vamos entregar. E esse foi um milagre que a gente viveu, sabe, na Serra do Inácio. E eu acho que o impacto, tem muita gente que me pergunta assim, mas por que uma pessoa vai em todas as edições, cada impacto é diferente. porque cada cidade tem o seu perfil, tem a sua característica, cada experiência é única. São pessoas diferentes, né? São pessoas diferentes, entendeu? E eu vejo que para a cidade é muito importante, é marcante, mas para o voluntário é muito marcante, eles não se esquecem jamais. O amor que eles têm aqui pelas pessoas do Piauí, o carinho, o abraçar, o sentar na porta das casas, bater um papo, coisa que eles não fazem na cidade deles, é fundamental. É uma experiência mesmo transformadora. Esses voluntários, quando eles decidem vir para participar da edição, por exemplo, da primeira edição, eles conheciam alguém do Instituto Livres, do Impacto? Conheciam o Juliano. Né? Então, por causa do Juliano, o Juliano falou, gente, vamos começar a fazer um movimento, mas eles acharam que ia ser tipo assim, um acampamento, uma coisa pequena, né? No início ele começou mais informal, e vamos chamar fulano, ciclano, aí um foi chamando, a notícia se espalhou, e na primeira edição já tiveram 400 pessoas em Betânia do Piauí. Então, foi uma primeira experiência, depois a gente começou a se organizar melhor. Na próxima edição, aí é que a gente foi vendo o que as cidades davam conta, o que não dava, o que a gente precisava. E hoje a gente foi aperfeiçoando o método de fazer, né? Hoje a gente é bem mais organizado, estruturado, a gente já sabe o que precisa. Mas no início a gente estava aprendendo, assim como os voluntários. Então, esse evento como é? Ele está crescendo? Ele está crescendo. Está ganhando mais estrutura? Sim, cada vez mais. A gente está na 15ª edição. E ainda que a essência seja guardada, o formato a gente foi aperfeiçoando com as experiências que a gente teve nos outros, o que dá certo, o que não dá certo. Por exemplo, o banho de balde é algo que a gente adotou, que a gente aprendeu como fazer e qual a medida. No início a gente não sabia, mas a gente sabe que a água aqui ela é uma riqueza e ela falta. Então você não pode tomar banho de chuveiro aberto. Imagina 400 pessoas tomando banho. Igual eles tomam na cidade deles. Aqui a gente fala que o banho é de 2 minutos e você tem direito a 2 baldes por dia. Hoje eu já adotei uma metodologia, eu falo com as meninas, a métrica é meio balde, meninas. Dá para tomar banho de meio balde, bem tomado. Então a gente monta as estruturas de lona, põe as meninas para tomar banho de balde, aquele auê, quando elas chegam aqui é um choque, entendeu? Mas dá certo. Sim. Isso para eles também é um aprendizado. E para nós, só que a gente foi aprendendo como fazer isso. Né? A gente foi aperfeiçoando como fazer as visitas da forma correta, para o pessoal não chegar lá e ficar todo bagunçado, como a gente mapear a cidade, como definir as visitas pelas ruas, como identificar, por exemplo, as casas por onde já passou para não vir outra equipe e entrar na casa de novo e alguém ficar sem visita. A gente aperfeiçoou o processo de atendimento nas UBSs, porque antes era uma loucura, todo mundo chegava junto, chegava o médico, e como que faz a triagem? Como que você dá a senha para você colocar as pessoas certas, que chegaram na ordem certa? Hoje a gente já sabe fazer tudo, então, como chegar rápido. Então o primeiro não foi perfeito? Não foi, com certeza. Né? Mas ninguém reclama, porque foi uma experiência linda que eles viveram e que a comunidade Betânia viveu. Tanto que depois teve uma segunda edição em Betânia e hoje tem quase 23 missionários lá fazendo trabalho nas comunidades. Então isso faz Ou parte seja, da história. Deu muito certo. Então, esses erros fazem parte da história, que hoje é alegria. Sim, é um aprendizado. Todo impacto é um aprendizado. Né? Hoje, por exemplo, a gente sabe identificar a escola, a estrutura para as meninas, como montar o banho, ver se os banheiros atendem. A gente sabe quantos colchões infláveis cabem nas salas de olho. Aqui cabe 15 meninas. Cabe tantos. Aí, para abrir inscrições, a gente consegue ver a capacidade da cidade. Aqui, Paulistana, por exemplo, é grande. Então, a gente consegue trazer um público grande, igual a gente está tendo agora, de 370 voluntários. Nas cidades menores de 5 mil, 7 mil habitantes, se a gente passar muito de 250... A gente explode a estrutura da cidade, entendeu? Não consegue água, não consegue resolver.